Não é hoje, é no ano, né? E ele só não está zoando porque ele não sabia que era eu que ia pregar, né? Senão. Então, boa noite. Também um feliz ano novo da minha parte, né? É, o legal que no começo, né? Quando o Rodrigo falou, ó, Pipe, a Kátia não estão, todo mundo ficou feliz, né? Em compensação, vou ter que me aguentar, né? Mas sabe lá do bom? Já começa o primeiro domingo do ano comigo pregando. Pior não pode ser. Então, de agora em diante só vai melhorar, né? É o lado bom. Quê? É. Seguinte, irmãos, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículos 41 a 48. Novo Testamento, Diogo. 41 a 48. Então vamos lá, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Essa cidade é Jerusalém, tá? E disse: Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhes concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiu encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Acho que a maioria ou todos sabem mais ou menos o contexto disso aqui. Todo caso, vamos lá. Jesus aqui está falando para Jerusalém. É óbvio que ele não está falando para as paredes, para as pedras, e sim para as pessoas. A gente não pode esquecer que naquela época, Israel era o povo de Deus. Não que Deus não fosse Deus dos outros povos, mas Deus escolheu por algum motivo o povo de Israel, a nação de Israel, para estar se revelando ao mundo. Ou seja, Israel tinha a função de fazer Deus conhecido para o resto da humanidade. E Jerusalém era a principal capital, a principal cidade de Israel, como se fosse uma capital. E nesse episódio foi já depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já foi lá no final de seu ministério, ele já devia ter lá seus 33 anos, que foi um pouquinho antes de sua morte. Foi a última vez que ele entrou em Israel, né? Por isso a Bíblia conta assim, o título que dão, a entrada triunfal, né? Ele entrou em Israel, aquela passagem, né, montado num jumentinho, e ele já tinha fama de era o cara, é o Messias. Só que para aquela galera, o Messias o que que era? Eles esperavam que o Messias libertasse o povo da opressão romana. Então esperavam um líder de um exército que ia fechar o pau e dar um corridão nos romanos. Aí o povão, a gente viu no final aqui, né, o povo estava fascinado com ele. Não, é esse o cara, é esse que nos vai libertar dos romanos. Fizeram festa quando ele entrou em Jerusalém. Só que um pouco depois, vejam o discurso que Jesus fala para Jerusalém. E a gente não pode esquecer que no contexto do Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Cristo, quem que é Israel? É a sua igreja. Agora, o povo de Deus é a igreja e nós temos a obrigação e a função de fazer Deus conhecido para o resto do mundo. Aqui a gente vê que no versículo, no 41 mesmo, Jesus se aproximando e viu a cidade, Jerusalém, e ele chorou sobre ela. que eu lembre só em uma outra passagem que Jesus, que está relatado que Jesus chorou, em João 11:35, se não me engano, na morte de Lázaro. Cara, você só vai olhar para uma pessoa e chorar se a coisa está feia com essa pessoa. Ou se você é emo, né? Mas acho que Jesus não era emo, acho que Jesus era true. Então a coisa em Jerusalém, a coisa estava feia. Tão feia que Jesus chorou ao ver a sua cidade. A cidade que simbolizava o reino de Deus. Tanto é que Jerusalém, o nome significa, não sei se é cidade da paz ou reino da paz. Vamos trazer para um contexto de hoje. Quem que é Israel de hoje? Quem que é Jerusalém de hoje? A igreja. O que será que passa no coração de Jesus quando ele olha para a sua igreja hoje? E a igreja, não vamos esquecer, a igreja somos eu e cada um de vocês. A igreja somos nós. O que, que será que passa na cabeça de Jesus? Qual a atitude que ele tem a olhar para a gente aqui, para Gólgota? Será que ele vai chorar? Espero que não. Aqui no versículo 43, um pouquinho adiante, Jesus canta a bola. Ele não está rogando praga, não. Está profetizando, que ele já sabia o que vai acontecer. Só veja aqui. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. E mais tarde ele fala que não sobrará o quê? Pedra sobre pedra. Não é praga, ele sabia o que ia acontecer. Isso, como eu falei, devia ser lá pelo ano 33, entre 33 e 37 no máximo. E para os historiadores, como o nosso querido engraçado Fábio, né? O que aconteceu uns mais ou menos 40 anos depois? O que aconteceu com Jerusalém? O Império Romano entrou, destruiu. Não deixou pedra sobre pedra. O templo, que é o símbolo do judaísmo, veio abaixo. E o detalhe, como que os romanos venceram Jerusalém, detonaram Jerusalém? Jesus falou que aqui, que seria? Faziam, como é que é? Farão uma trincheira ao redor de Jerusalém. Os romanos cercaram Jerusalém, fizeram uma trincheira realmente. Acho que Jesus deu ideia para eles, né? Isolaram a cidade, sitiaram a cidade, ficaram sem suprimento, não podiam, ficaram presos lá dentro, acabou o suprimento, foram enfraquecendo, acabou a cidade, só restava os romanos entrar e detonar tudo. A gente pode olhar, não, isso aí foi maldade, castigo? Não, foi uma consequência. Por que que isso aconteceu? Acho que a resposta está clara ali no final do versículo 44. Porque você, Jerusalém, né, não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Ou seja, isso foi uma consequência do ato de Jerusalém, da nação de Israel. Não caiu a ficha para eles. Eles tiveram o privilégio de ouvir o evangelho, ouvir as boas novas, da boca do próprio Jesus. Só que, como eu falei no começo, eles estavam esperando outra coisa. E deram com os burros na água. Jesus veio para quê? Tudo bem, para salvar a humanidade e tudo. A gente sempre fala, não, Jesus veio para acabar com o sistema, acabar com a lei. Não é bem acabar com a lei. Ele veio reinterpretar a lei. A gente não pode esquecer que toda a lei, contra aquele judaísmo que a gente tanto mete o pau, foi instituído por Deus. Não o judaísmo em si, mas os 10 mandamentos, bastante coisa lá no Antigo Testamento. Só que o que aconteceu? O povo judeu começou a tirar os olhos de Deus e olhar a lei. Digamos assim que eles até estavam adorando a lei ao invés de Deus. E Jesus veio para acabar justamente com essa religiosidade. E o que está acontecendo hoje? Eu vejo claramente que na nossa igreja, bem, o Pipe diz que a gente não é mais evangélico, né? Então eu vou levar chibatada, pior que ele está gravando, o Pipe vai ouvir, né? Mas na nossa igreja evangélica, em muitos casos, virou religiosidade. E aqui fala que, como eu já falei, que os romanos venceram Jerusalém como? Fazendo trincheira. Hoje eu vejo a igreja com trincheiras também. Não trincheiras assim físicas. Ninguém, por enquanto, está invadindo as igrejas, derrubando tudo, menos os aí que estão chutando as santas, né? Chutaram um tempo atrás. Mas, infelizmente, nós mesmos, cada um de nós, a gente vai cavando a trincheira e separando a igreja do próprio mundo. Dentro dessa religiosidade, dessas trincheiras, uma das coisas que a gente vê é aquelas doutrinas não muito bíblicas, aquelas doutrinas meio estranhas, né? Hoje em dia, as igrejas que mais crescem no Brasil são as neopentecostais. Não estou falando pentecostais, as neopentecostais. Quem não sabe o que é, vai lá no YouTube que já vai ver. Ou as que pregam aquilo que a gente quer ouvir. Você vai se dar bem, você vai ter grana, teus problemas estão resolvidos. A famigerada teologia da prosperidade. E o que mais me deixa triste é a trincheira que as outras igrejas cavam. Geralmente as igrejas que pregam a sã doutrina, uma doutrina bíblica, cavam uma trincheira. Não é nem a igreja, é as pessoas da igreja. A igreja do descompromisso. A gente, como um todo, é muito descompromissado com Deus. Descompromissado com o reino, com a própria igreja. Na quarta, o Pinguim e eu, a gente fez uma caminhada lá para a trilha do Itupava, a gente conversou bastante sobre isso. O Pinguim falou, pois é, a igreja parece que ninguém quer mais viver o cristianismo da cruz, e é verdade. A gente tenta fugir, a gente só quer o lado bom, e ninguém mais quer se comprometer. Isso, infelizmente, também acontece aqui. Eu vejo isso. Como eu já falei, cada vez que eu venho aqui, eu acho que 90% das vezes eu falo, essa igreja é a igreja de maior potencial que eu conheço. Lógico, eu não conheço todas as igrejas do mundo, nem de Curitiba, mas uma coisa eu tenho certeza, não sei os visitantes, né? Mas o pessoal daqui da igreja, ninguém frequenta a igreja há mais tempo que eu. Mesmo porque sou mais velho, né? E nem o Pipe, né? E eu já nasci dentro da igreja. E as igrejas que eu frequentei e as que eu conheci, cara, aqui a gente tem tudo. Só está faltando um detalhe, a atitude da nossa parte. A gente acaba sitiado pela nossa falta de compromisso. E, infelizmente, a gente vê isso em várias coisas. Por exemplo, os ministérios. A gente até já transformou isso em brincadeira, né? A gente vem com uma ideia nova, um ministério novo, ou vamos dar uma turbinada no ministério, o que a gente fala? Agora vai, virou piada. Tem que rir para não chorar. Agora vai, daqui a pouco, foi a vaca pro brejo. Por quê? Estava indo tão bem, primeiro desânimo, primeira dificuldade, não estou mais afim. Isso, infelizmente, é uma realidade aqui da nossa igreja. Um tempo atrás, não sei se faz um ano por aí, o Pipe deu uma juntada nos homens aqui, mandou um e-mail, quero todos os homens aqui, um dia de semana. Juntou uma boa galera aqui, ele deu uma juntada em todo mundo, falou, não tem nenhum homem na liderança, é só mulherada, vocês estão deixando a desejar. Aí foi feito um levantamento, ele começou a conversar, se não me engano, ele listou 23 ministérios. Se alguém está melhor lembrado, me corrija, mas acho que eram 23 ministérios que a igreja, ao decorrer da história, essa igreja aqui, a Gólgota, teve nos seus nove anos de existência. É que teve ou ministérios que estavam em andamento. Só que desses 23, quantos que estão hoje em dia? Pense, eu não vou começar a citar os ministérios, né? De repente esqueço um, fica chato. Mas quantos ministérios estão a pleno vapor? Tem vários que estão começando agora. Olha, muito legal e vamos continuar. Mas naquela mesma noite, uma coisa que eu me lembro, foi falado, pô, os grupos caseiros, os grupos familiares. Estava muito devagar, só tinha um. Deu uma turbinada naquela noite, surgiram assim, do além, num passo de mágica, seis. Seis pessoas se dispuseram, não, eu vou fazer. Quantos que tem funcionando? Podem falar. Quantos grupos caseiros tem? Nenhum. Cadê? Vamos ser justos. O último que estava funcionando era do Charlie da Casey, que acabou porque começaram com o pessoal do motoclube, os Golgotanos, que acabou incorporando. Ou seja, de seis que começaram, novamente só ficou um. Cadê o compromisso? Foi. Melhor deixa para lá. levar chibatada. E não só nos ministérios. Em outras áreas, a gente também é comprometido, descomprometido. Agora, vem cá, não estou dando babada em vocês. Ah, estou dando babada em mim também. Nós somos a igreja. Outra coisa que, cara, é difícil olhar e entender, até é chato falar, mas a parte de dinheiro, parte de grana. Como que a gente administra isso? Cara, a gente está há 9 anos com essa igreja, a gente precisa sair daqui urgente, porque não cabe mais, todo mundo sabe. E eu não entendo como a gente não consegue pagar aluguel, que isso aqui é um aluguel ridículo. Volta e meia, atrasa. O Pipe e a Kátia vivem na pendura. Como que fica isso? Cadê o nosso comprometimento? E não é, para mim, dízimo, oferta, não é questão de dinheiro. Ah, vou ficar pedindo dinheiro. Não é dinheiro, é compromisso. Sabe? A gente fica cantando, a gente cantou, reinas, reina sobre mim. Cara, 10, tem mais que cantar isso, só que temos que viver isso também. A gente tem que deixar que Deus reine sobre as nossas vidas. E essa parte de dinheiro é uma das áreas mais sensíveis para a gente. Porque nosso coração, ó, está no bolso. Então, eu volto a falar, não é uma questão de dinheiro, finanças, é uma questão de atitude. Então, eu vejo, e como eu falei, não é só na Gólgota que isso acontece. A maior parte das igrejas. Tanto é que, na média, todas as igrejas, pelo que seja, evangélicos, fazendo um geralzão, 20% de todos os evangélicos são ativos nas suas igrejas. Ou seja, 20 trabalham e os outros vêm, sentam e vão embora. Então, a impressão que me dá é que a gente vive um evangelho das sobras. É essa trincheira que a gente está cavando ao nosso próprio redor. E sabe quando que a gente vai conseguir ser eficaz com essa trincheira? Nunca. Quando eu falo evangelho das sobras, aquele negócio, ah, eu vou para a igreja quando sobrar tempo. Eu sei que hoje em dia a vida está cada vez mais corrida. Eu sei que tem gente aqui que largou o ministério porque realmente precisava. Eu não estou generalizando, todo mundo que larga o ministério é pilantra. Não isso. Pô, mas 80% da igreja não poder ter ministério é complicado. Então, se sobrar tempo, eu vou na igreja. Se sobrar tempo e o Faustão não tiver legal hoje, aí eu vou na igreja. Tudo são sobras. Principalmente com dinheiro. Ó, não estou falando, não vou pedir dinheiro porque já pediam aqui, né? Não vou pedir de novo. Mas como que, no fundo, como é que a gente administra? Chega no começo do mês, nossa, tem isso, aquilo para pagar e não vai dar. Não tem dinheiro para dízimo. Então, não dou. Eu sei que é muito fácil falar. Graças a Deus, eu nunca passei fome. Tá? Então, é fácil falar, só que é fácil, mas não deixa de ser uma. Acho, pelo menos, que não deixa de ser uma verdade. Nem por isso é uma mentira. A gente fala, eu confio em Deus, aí quando olho minhas contas, ah, não vai dar, então eu não vou colaborar, o que que eu estou afirmando com a minha atitude? Eu estou falando o seguinte, ó, se eu ganho salário mínimo lá, 540 agora, né? Esses R$ 54 eu não posso dar para Deus, porque vai faltar para o ônibus ou vai faltar para a comida. O que que eu estou falando? Que o Deus que eu sirvo, que eu tenho certeza que ele não vai quebrar essa, que eu vou passar fome ou que eu vou andar a pé. Não é isso que a gente faz? Então, o foco aqui não é dinheiro, eu peguei só para mostrar o descomprometimento que geralmente a gente tem. E é por isso eu digo: se Jesus olhar para a gente hoje, olhar para a minha, para a tua vida, para a igreja de Jesus na face da terra, qual reação será que ele vai ter? Será que ele vai ficar feliz, satisfeito, ou será que ele vai chorar, como ele fez nessa passagem? Nessa passagem, aqui, os problemas eram outros, mas no fundo não, porque o pessoal, o povo de Israel, também não tinha aquele comprometimento que deveria ter. Eles conheceram Jesus, tinham todas as leis, tinham todo o judaísmo, mas não viviam isso. Da mesma forma que muita gente hoje em dia também, no fundo, no fundo, não vive o cristianismo. Não está vivendo no reino de Deus. Reino de Deus é muito mais do que eu bater o ponto aqui todo domingo e de repente até, se for muito bonzinho, toda quarta no culto de oração, nas reuniões de oração. E assim como Jerusalém, muitas vezes nós não reconhecemos a grande oportunidade que Deus colocou nas nossas mãos. A gente muitas vezes olha para trás, não, mas para aquela galera era fácil, os caras estavam ali, ó, viam Jesus, conversava com ele, aí até eu já acho que por um lado era mais difícil. Tudo bem, aqui acredito que ninguém viu Jesus face a face, ninguém bateu um papo com ele, levou ele para jogar uma sinuquinha, para curtir um metal. Só que nós temos 2.000 anos de história agora, adquirimos 2.000 anos de conhecimento, temos a Bíblia, que é a palavra de Deus que eles não tinham, temos mil e umas ferramentas. E aí temos mais recursos para seguir a Deus. O Espírito Santo está com a gente. Então está na hora da gente acordar e rever o nosso cristianismo. A partir do versículo 45, a coisa muda, a cena é outra. Jesus não está mais ali chorando sobre Jerusalém, mas no fundo, no fundo é uma continuação. Ele mesmo disse que está escrito, né, que o templo é a casa de oração. Naquela época, né? Lembre que Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então, o templo em Israel era o quê? Realmente a casa de Deus. Hoje em dia, as paredes aqui são só paredes. O templo, aonde que está? Quem que é o templo? É a nossa vida. Cada um de nós é o templo. E aqui ele diz que o templo é casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Agora só deixa eu explicar uma coisa. Aqui muita gente pensa de uma forma diferente. Então você não pode vender nada dentro da igreja. Eu discordo totalmente pelo seguinte. Primeiro, isso aqui não é o templo de Deus. A história mudou. O templo de Deus somos nós. Então, não, eu não vou comprar o lanche lá, não vou comprar balinha, refrigerante, camiseta, porque estamos dentro da igreja, não tem nada a ver. Porque sabe o que o pessoal fazia? Lá era picaretagem, pilantragem pura. Uma das coisas que ali a gente viu, né, que leu que os cabeção lá, os chefes, sacerdotes, mestres da lei e os líderes do povo queriam matar Jesus. Por quê? Ele estava incomodando. Porque naquela época, o judaísmo, os líderes da religião, os caras estavam com a faca e o queijo na mão. Eles dominavam o povo e faziam o que queriam. Então, o que acontecia que Jesus chutou um balde aqui? Os caras negociavam muita coisa ali no templo. Relembrando, uma vez, pelo menos uma vez por ano, todo judeu tinha que ir no templo prestar sacrifício, levar lá um cabritinho, um cordeirinho, entregar na mão do sacerdote, porque só o sacerdote podia fazer o sacrifício, para simbolicamente lavar seus pecados, perdoar os pecados, tudo aquilo lá. Só que, vamos cair na real, imagina o Zé Aureia mora a 500 quilômetros de Jerusalém, pega o cabritinho, até lá, chega lá, já está arrastando, o bicho já morreu. Então o que era comum e também não era errado? O pessoal, até por uma questão logística mais prática, juntava a graninha, que é sacrifício do mesmo jeito, ia pezão lá, ou de burrico lá para Jerusalém, e lá em Jerusalém, nos arredores ou até no templo, tinha gente que vendia os animais. Até aí, tudo bem, porque era sacrifício da mesma forma, ele abria mão do dinheiro, ele sacrificava, ele comprava aquela ovelhinha, por exemplo, chegava na outra salinha, jogava na mão do sacerdote, beleza. Só que era um bando de pilantra. O vendedor era assim com o sacerdote. O que eles faziam? Entre outras coisas, o sacerdote pegava o bichinho, em vez de sacrificar, saía pela porta dos fundos, jogava na mão do vendedor de novo. Pilantragem. E a grana eles racharam. Então, quando Jesus está xingando os caras e falando covil de ladrões, não é porque eles estavam vendendo alguma coisa, era pilantra mesmo. E aí Jesus pegou o Azorrag, não é banda, viu? Azorrag é aquele chicotão e deu-lhe na costa do pessoal lá. Deu um corridão neles. Então, A casa de oração foi transformada num covil de ladrões. O pessoal estava atrás do quê? De grana. Estava usando o templo para benefício próprio, para enriquecer. Bem, aqui acho que não tem nenhum desses, né? Mesmo que ninguém tenha dinheiro para enriquecer alguém aqui, muito menos o Pipe. Mas de alguma forma, de uma outra forma, a gente acaba fazendo uma coisa parecida e muitas vezes sem saber. Tudo bem isso, como eu já falei, isso aqui não é o templo, mas a gente se reúne aqui. E por que que a gente vem aqui? Por que que você vem aqui? Aqui na Gólgota, eu acho que é um pouco menos, mas a gente critica a teologia da prosperidade, mas a gente tem no nosso íntimo uma coisa muito próxima a isso. Eu venho aqui para receber uma palavra, ser abençoado, eu estou mal, vou na igreja para ficar bem, e isso tudo faz parte. Mas o principal motivo da gente estar aqui, o que que é? A gente vem aqui no domingo, vem ao culto, certo? A gente vem aqui para quê? Para cultuar e servir a Deus. E como eu falei, na média, 20% das pessoas que se envolvem com ministérios. E os outros? Então, no fundo, a gente está muito parecido. Vem aqui, muitas vezes, só para receber. Será que Jesus, olhando para uma igreja que age assim, não ia chorar por dentro também? Então, está começando um ano novo? Eu sempre penso assim. Ah, ano novo, você faz toda aquela... aquele muvucão, vida nova, agora vai melhorar? Eu acho que não, é apenas um dia, os problemas continuam os mesmos, as coisas boas da vida continuam as mesmas, muda o calendário. Mas dá para aproveitar esse gancho, né, de fazer planos, propósitos, né? Eu não quero com essa palavra, isso que eu falei tudo hoje, só encher o saco de vocês, trazer uma carga sobre as nossas vidas. Eu acho que a gente podia aproveitar essa época, né, de reflexão, ano novo, né? Então, o primeiro fim de semana tem bastante, temos 363 dias ainda, 367 dias, não, 3 dias mesmo, para fazer planos e para viver esses planos. Tem muita gente aqui dentro que eu sei que está ralando, tem ministérios funcionando mesmo. Tem gente que está começando, e vocês que estão começando, levantando ministérios, olha, em nome de Jesus, persevere. Não desista no primeiro, no segundo problema. Porque o que me preocupa, até estava falando com o Pinguim, né, naquela quarta-feira que eu falei, qual que é a dinâmica aqui, assim? De repente, você está com o ministério na mão. Cara, os problemas vêm. É só olhar o Christopher. O cara só está se ferrando. Foi para Blumenau se empenhar lá, entrar de cabeça. O lá de baixo não é bobo. Começou a detonar a vida dele. E a coisa está feia. Tanto é que segunda-feira eu estava lá, o Vandão também estava lá, aquelas tiradas espertas do Christopher, né? Ele quando eu falei para Deus, eis-me aqui, parece que o diabo viu antes, só está me ferrando. Então, é óbvio, vão vir lutas para cima de você. Agora, quando a gente está todo empolgadão, vem um daqueles problemão, você já desiste? Cara, o pessoal que está atrás de você, se você de repente é o líder do ministério, vai junto, cara. E aquele ministério morre. Ou dá um tempo. Aí você dá aquela acomodada. A coisa na igreja vai esfriando. Aí o Pipe faz outra reuniãozinha. Dá uma juntada em todo mundo. A gente fica turbinado. Aí você ou eu assumimos outro ministério e fala, agora vai. Aí vem outro problema. E se eu não tratei essa questão na minha vida, o que que vai acontecer? Eu abandono de novo. E entra naquele ciclo. E olha, eu não dou três vezes que uma pessoa começa um ministério para largar, pronto. Aí é definitivo, porque ela se frustra. Aí a pessoa sai frustrada e a igreja sai frustrada e sem ministério. Eu sei que há casos que realmente não tem como. Eu não estou falando não. Você nunca começou no ministério, vai morrer nesse ministério. Não. Às vezes, muita gente começa a trabalhar em horário diferenciado, estudo. De repente, Deus se tira de um ministério e coloca um outro. Mas, gente, não vamos desistir por simples problemas. Aparecem problemas que realmente não dá mais, mas não desistam tão facilmente. Então, você que está começando com o ministério, se empenhe. Que vai vir chumbo grosso? Vai. Mas persevere. A gente tem que aprender a perseverar. E nesse ano de 2011, vamos fazer planos. Como eu falei, volto a falar, essa igreja tem muito potencial. A gente tem muita mão de obra e boa e competente. É chover no molhado falar, Deus tem um plano na tua vida. Todo mundo sabe disso. Mas Deus tem, além de um plano, um sonho para a tua vida. E a gente é meio acomodado. Eu, pelo menos, sou. E naquela, não. Eu? O que, que eu vou fazer? Aí começa. Não, uma andorinha sozinha não faz o verão. Olha, talvez a gente não vá conseguir mudar o mundo. Mas consegue fazer muito mais do que a gente imagina. Se nós realmente tivermos um compromisso com o reino de Deus. Abrindo espaço para anúncio, quem não acredita nisso, tem ali para trás para vender, não tem nada de livro, mas esse tem, Influenciando Gerações, 15 anos só, Influenciando Gerações, é um livro voltado para o público jovem, desde a linguagem até o layout, a parte gráfica, e a leitura fácil, ele fala exatamente isso, tem ali exemplos e exemplos de uma pessoa no coração da qual Deus colocou um coração, um sonho, a pessoa persistiu e impactou e mudou até países inteiros. Cara, aqui na Gólgota a gente, como dizem, a gente somos o quê? Ao total, umas 150 pessoas. Vamos ser pessimista. 30%. Fecha um pacto com Deus. A partir de hoje, eu quero ter uma vida compromissada. 30%. Só 50 pessoas. Vocês têm ideia o que 50 pessoas comprometidas com Deus podem fazer? Vocês têm ideia? Se vocês não têm ideia, vejam que há 2000 anos, 12 Zé Oreia comprometidos com Deus fizeram. A gente não vai conseguir mudar o mundo. Porque a Bíblia diz, a coisa só vai de mal ao pior. Mas a gente pode impactar o mundo. Então, esse desafio que eu quero deixar para cada um de nós. Nesse ano que está começando, vamos repensar nosso próprio cristianismo. Vamos analisar se a gente realmente vive o cristianismo que a gente prega e aquele acha. E quando eu falo vamos, eu estou no meio do barco. Que antes de vocês ouvirem isso, eu já ouvi. E já levei as minhas chibatadas. Então não estou numa de só, vocês são um bando de vagabundo e não querem nada. Não, estamos todos no mesmo barco. Aquilo que eu falei na última pregação que eu fiz lá da música do Cazuza, né? Cara, a gente aprendeu assim, a gente está no mesmo barco. Muitas vezes não temos nem culpa de estar assim. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente continuar assim. E como eu falei, Deus tem um sonho para a tua vida. E sabe qual a distância desse sonho se tornar uma realidade? É a tua atitude. Então tome uma atitude que a tua vida, a vida da igreja e quem sabe a vida de uma cidade inteira pode mudar. Então vamos estar pensando nisso. Eu não estou querendo agora que quando o Pipe voltar, nossa, vai estar todo mundo turbinado, que geralmente quando levanta muito rápido, cai rápido. Eu não quero agora que todo mundo levante a mão, que saia cantando, saia, desça fogo e aquela coisa. Reflita sobre isso. Faça uma reflexão da tua vida e veja no que você pode e no que você está disposto a mudar e ter uma vida realmente comprometida com o reino de Deus. Amém? Vamos orar ainda? Senhor Deus, te agradeço por mais uma chance que o Senhor está nos dando e faça com que, de uma vez por todas, caia a ficha para a gente. Que a gente tenha ideia do que foi colocado no nosso coração, que, como a tua palavra diz, que a gente reconheça a oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai. Não deixe que a gente volte a cometer os mesmos erros, caindo num desânimo, mas faça da nossa vida, da vida de cada um aqui, Pai, uma vida comprometida com a Tua palavra. Nos dê força, sabedoria, para que a gente possa impactar o mundo, Pai. A gente tem exemplos e sabe que quando a gente toma uma decisão assim, os problemas vêm, mas o Senhor também teve tantos problemas e nunca desistiu. O Senhor não desistiu da cruz e a princípio não tinha nada a ver com isso. O Senhor veio para resolver os nossos problemas, Pai. Então te peço que o Senhor coloque nos nossos corações, esteja constrangendo a nossa vida, Pai, para que a gente... Cada um daqueles que estão aqui e falta comprometimento, Pai, que a gente realmente reconheça isso, peça perdão e mude de atitude. Peço também por essa semana, por esse ano, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa, a vida da nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e da nossa igreja, para que com o nosso trabalho, nossas atitudes, nosso comprometimento, a gente possa ser uma igreja mais efetiva e que esteja refletindo parte da Tua glória na face da terra, Pai. Isso te peço em Teu santo nome. Amém. Então, acho que não tem mais nenhum aviso, né? Então, uma boa noite a todos. O culto está encerrado e uma boa semana. Amém.